Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Repara em corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso. Pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado. E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, desembolar. Chegar e já cair no